Romeu Charlie Fox Juliette decola aos 1-0, autorizado a iniciar a curva à direita, mantém a linha do litoral, reporta para o cruzamento final da pista 3-5, Charlie Fox Juliette. Ok, curva na direita, meu pé, reportado ao cruzamento da 3-5, para Romeu Charlie Fox Juliette. Para cruzamento da final 35, Papa Romeo Charlie Fox Juliette. Autorizado o cruzamento final da pista 35, após o cruzamento vai chamar o controle em 119.35, 1 mil pés, tem um bom voo, Charlie Fox Juliette. Cruzou, vai chamar o controle 1935, obrigado e bom dia. Controle Salvador e Papa Romeo Charlie Fox Juliette, bom dia. Charlie Fox Juliette, prossiga. Decolou para mil pés aqui de litoral, o destino nosso é Jandiaí, Uno 05. Papá, o meu Charlie Fox Juliette, estou a nível de voo Uno 05. Subindo para o nível 105, Charlie Fox Juliette. São Salvador, Webjet, Juliette Eco. Jet Whisky, Juliette Eco, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reporte da posição 5 aqui do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Entre em contato com a Israel, tem uma aeronave da Gol no portão 5, Whisky, Juliette Eco. Afirmativo. Salvador, Webjet, Juliette Eco. Prossiga. Ô, senhor, é o seguinte, foi solicitado uma percussa aí da posição 5 com a posição 4. É, eu fui informado aí que está liberada a posição 4. O senhor permite aí a autorização para reboque da posição 5 aqui do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1? Afirmativo. Estando a 4 liberada, está autorizado iniciar o reboque e a porta para ingresso no pátio principal. Uísque Juliette Eco. Afirmativo. Reportarei. Gol no 271 nas curvas da torre. Salvador, Juliette, é pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado ingresso, reporta finalizando o reboque no portão 4. Uísque Juliette, é. Afirmativo, reportarei. Salvador, Juliette, é, por favor, compartilhar sempre, direita, bom dia, obrigado. Gente, Whisky, Juliette, é, bom dia. Gente. Salvador, já tem autorização do 1271 da Gol 330, Recife. Chico, 330, Recife, fiz uma chamada anteriormente, não tive resposta, tá passando pronto cópia? Ativo. Autorizado Recife no 330, Hotel Whisky 58, aerovia, decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pucca, transição Aracaju, o controle 119.35, aciona 5045, ou 1271. Certo, autorizado Recife nível 330, aperto Whisky 50, após a decolagem curva à esquerda. Perfil da saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119.35, o transponder é o 5045. Só confirmando a aerovia Hotel Whisky 58, no portão 05, chama pronto, 1271. Afirmativo, confirmando a aerovia, Upper Whisky Salvador, o Gol 1271, no portão 5, puxa, acionamento. Autorizado, chama táxi, Gol 1271. Chama lá para nós.